What up, guys? Teste som. Lasers in my fucking head. Lasers in my fucking head. We need drums. We need the fucking drums. ser o que, que eu falei em português, porque em inglês, mas pronto. Thank you. Thank you. Spirito Santi, in nome del Padre e Figlio e Spirito Santi. We need drums.